gente está gravando para outras crianças. Eu sou de Passo Fundo. Meu nome é Alice. Quantos anos você tem? 7. É, qual é a região que você mora? Eu moro lá em Passo Fundo. É, o que você gosta de brincar? Eu gosto de pega-pega. Qual é o seu sonho? O meu sonho é ser cantora.